Quem é você que chora em silêncio? Quem é você que vem de tão longe, cansado de amar, cansado de tanta espera, de um pouco de paz nas guerras do amor? Quem te vê, não vê a tua história. Quem é você? Eu sei, sei que te amarei como amei um dia. Sei que não deixei de te amar. Eu sei quem é você. Nunca me esqueci, nunca me cansei de esperar pelo teu. Quem diz adeus não sabe que o tempo transforma em sim o não do silêncio, que a força do amor é feita de movimento e amar é um só.